os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E no programa de hoje, você vai ouvir também... Say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and dirt. O estranho dialeto de Little Richard seria o excêntrico roqueiro um alienígena. Apesar de seu comportamento colaborar para tal pensamento, não. A frase esquisita teve outra origem. No começo da carreira, no fim dos anos 40, quando não conseguia se sustentar só com apresentações esparsas, o cantor e pianista trabalhava lavando pratos na lanchonete da rodoviária de sua cidade, Macon, na Geórgia. O racismo vigorava em grau máximo naquela época e seu patrão o tratava muito mal, xingando com frequência. Em resposta, o então futuro ídolo do rock inventou um código, cantava gritando... que não significava absolutamente nada e só servia para liberar a raiva. Em 28 de janeiro de 58, Little Richard abandona a música no auge do seu sucesso para estudar num colégio evangélico, onde ficou por 4 anos. Little Richard, Paul e Laura She Going Home. 1957. Yeah. I Feel With My Fingers. Pitney, The Liberty Valance. 1962. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide, they'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. Because the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. From out of the east, a stranger came, a law book in his hand. Oh, man. The kind of a man the West would need to tame a troubled land. Cause the point of a gun was the only law that Liberty understood. When it came to shooting straight and fast, he was mighty good. Many a man would face his gun, and many a man would fall. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance. Was the bravest of them all. The love of a girl can make a man stay on when he should go. Stay on. Just trying to build a peaceful life where love is free to grow. But the point of a gun was the only law that Liberty understood. When the final showdown came at last, a law book was no good. Alone and afraid, she prayed that he'd return that fateful night. Oh, that night. when nothing she said could keep her man from going out to fight. From the moment a girl gets to be full grown, the very first thing she learns, when two men go out to face each other, only one returns. The bravest of them all. The man who shot Liberty Valance, he shot Liberty Valance, he was the bravest of them all. A poor man made out of muscle and blood, a muscle and blood. Skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong, you know, since King Gun. A trilha sonora projetou a dupla Simon & Garfunkel. A canção The Sound of Silence havia sido lançada em disco 4 anos antes, mas ficou sendo a referência do filme Sobrevivendo Sem Ele, embora Simon tenha composto outro número especial para a trilha, Mrs. Robinson, uma balada animadinha e bem-humorada com o nome da primeira personagem feminina. A música premiada com o Oscar de 68 foi Talk to the Animals, de Leslie Bristowski, feita para o filme Dr. Dolittle, de Richard Fleischer. Mas o tempo corrigiria o jurado da Academia de Cinema. 68 foi o ano de The Sound of Silence. Com o sucesso internacional do filme, projetou-se internacionalmente a dupla Simon & Garfunkel, que durou até 1970. Simon & Garfunkel, The Boxer. Just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, wet and scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the night, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding. The clearing. stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Diana Ross, Imagine. 1973. Below us, Player, Baby Come Back. 1977. Caixinha de surpresa. The man with the Midas touch. A spy. finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 tons. I'm numb and cool and I'm strong. Com o fim do Faces em 1975, Rod segue em busca da fama e do dinheiro, lançando regularmente álbuns com grandes índices de vendagens. No final dos anos 70, flerta com a disco music em Do You Think I'm Sexy, que é apontada como um plágio de Taj Mahal, sucesso de George Benjor. Os anos 80 são de glória para Rod Stewart, que passa a figurar entre os principais artistas do cenário pop. O período é marcado por inúmeras apresentações e por sucessos como Passion, Baby Jane, Infatuation, além das regravações para Some Guys Have Hold Look, All Right Now e People Get Ready. Rod Stewart, Baby Jane. Paul Anka e Anita Meyer, Have My Baby. 1974. Formaria com Bunny e Peter a banda Wailing Wailers. A banda lançou seu primeiro single, Simmer Down, no final de 63. A música rapidamente chegou ao primeiro lugar na Jamaica. A formação dos Wailing Wailers era então Bob Marley, Pete Tosh, Bunny, Junior Braithwaite e os back vocals Beverly Kelson e Cherry Smith. No dia 10 de fevereiro de 66, Marley casa com Rita Anderson. No dia seguinte, parte para a América, onde passa 8 meses morando com sua esposa e sua mãe. Quando volta à Jamaica em 67, entra de cabeça no movimento Rastafari. Isto acaba se refletindo em sua música. As canções passam a ter mensagens social e espiritual. Bob Marley, Mellow Mood. I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. 'Cause I've got to love. love, sweet love, darling. Melamood has got to me. So let the music rock me. Cause I've got to love, darling. Love, sweet love, darling. Quiet as the night. Please turn off your light. I'll play your favorite song. Opus Live is Live 1984. Bye.

good or bad, happy or sad. TLC, Baby Baby Baby. 1992. You want my love, well that's alright. Lenny Kravitz, Calling All Angels. 2004.